já andei por tanto lado. Comigo foram as canções do meu país. Por esse mundo ele veio o nosso abraço e um sentimento que é bem português. E lá parti com a promessa e a certeza do imigrante que um dia vai voltar. Pois a saudade é uma palavra portuguesa que nos domina e nos faz sonhar. Do Alentejo ele veio saudade e o Ribatejo no meu coração. De trás os montes a minha cidade, o verde vinho o nosso manhã. Sempre tive um horizonte e nunca esqueço a linda terra onde nasci, as romarias e a casinha lá no monte que hoje recordo e me faz feliz. E lá parti com a promessa e a certeza do imigrante que um dia vai voltar. Pois a saudade é uma palavra portuguesa que nos domina e nos faz sonhar. Do Alentejo eu levei saudade, do Ribatejo no meu coração. De trás os montes a minha